ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta quinta-feira, 20 de junho. Mais uma vez, nós estamos tratando hoje dessa questão das manifestações públicas contra o aumento das passagens de ônibus. Em várias capitais, em várias grandes cidades brasileiras, é uma questão municipal que se tornou uma questão nacional, serviu como estopim de uma insatisfação, da manifestação de uma insatisfação popular que alcança todo o país. As passagens hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Niterói voltaram ao preço antes do aumento, ou seja, aqui no Rio estão a R$ 2,75, em Niterói também, e em São Paulo a R$ 3 voltaram ao padrão de R$ 3. Nós estamos hoje aqui no estúdio para tratar desses desdobramentos dessa questão com a Carolina Grillo, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Demian Melo, professor substituto de Histórias também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pelo telefone nós temos a participação da Célia Lessa Kertenetsky, que é professora titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense e diretora do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento da Universidade. Bom dia, Célia. Bom dia. Tudo bem. Como é que você... Vou deixar você abrir o nosso debate, porque você está pelo telefone, e quem está pelo telefone tem preferência aqui, porque a ligação pode cair a qualquer momento. Então, eu gostaria que você abrisse falando do como é que você está vendo os desdobramentos dessas manifestações todas. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu estou vendo as próprias manifestações assim, com grande interesse, né? Foi uma novidade no cenário político brasileiro e eu acho uma novidade que deve ser, que é bem-vinda, né? Há muito tempo que os eleitores, os cidadãos estavam quietinhos, só se manifestando na hora de votar, né? Eu acho que os desdobramentos têm sido interessantes, o movimento tem crescido de uma forma principalmente pacífica e bem organizada, razoavelmente bem organizada, e está gerando algumas respostas interessantes por parte dos políticos, né? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato que as pessoas dizem, ah, esse é um movimento contra a política. Eu acho que é um movimento político, né, uma forma de fazer política diferente da política meramente do eleitor votando, ou, enfim, da política parlamentar, né, mas que tem uma interação muito importante com a política parlamentar e com, enfim, com as várias instâncias do sistema político, uma vez que esse movimento está pressionando e está exigindo respostas. E essas respostas estão começando a chegar. Certo. Eu queria que também a participação agora aqui do Demian Melo, professor substituto de Histórias da UFRJ. Como é que você está vendo aí? Pois é, eu também estou muito animado com esse momento que a gente está vivendo na história do país. Ao mesmo tempo, acho que é importante pontuar isso, que esse movimento está numa fase decisiva e ele está sendo muito disputado, né, nos seus rumos, e principalmente disputado pela mídia, que até na semana passada estava criminalizando esse movimento, chamando todo mundo de vândalo, dizendo que era um movimento praticamente criminoso, né? Eu trouxe aqui dois exemplos importantes. Por exemplo, o jornalista Rodrigo Boccardi, né, da Globo, chegou a ironizar o fato de alguns manifestantes da semana passada terem sido presos, dizendo que alguns deles, né, não tinham 3,20 para pagar a passagem, mas tinham R$ 3.000 para pagar a fiança. Né? Ou, por exemplo, o editorial do jornal Folha de São Paulo, do dia 13 de junho da semana passada, que foi a quinta-feira, onde houve uma brutal repressão em São Paulo, que foi uma repressão essa que foi praticamente pedida pelo jornal Folha de São Paulo em seu editorial, que criminalizou esse movimento, dizendo que o movimento era violento, inclusive relativizando as reivindicações, né? E essa semana, né, a gente vê a mídia de forma oportunista, né? Revista Veja, que na semana passada estava pedindo lei de segurança nacional para enquadrar os manifestantes, querendo dar a pauta, ou seja, aparece agora de forma oportunista, dizendo que apoia os movimentos, né? E querendo dar a pauta ao movimento, querendo dizer qual é a agenda que esse movimento tem que defender. Então, acho que isso é muito importante, e essa disputa está colocada agora, colocada nas ruas e na consciência das pessoas. Então, assim... Carolina. Eu concordo com o Demian que esse movimento vem sendo disputado, principalmente agora pela grande mídia. Tem se observado uma tendência dos grandes meios de comunicação tentarem pautar a cor das camisas dos manifestantes, a exigência de que as pessoas utilizem camisas brancas, lenços brancos. Bem, esse não é um movimento chapa branca, ele começou em movimentos sociais de esquerda. Seria muito estranho que, de repente, todo mundo fosse às ruas de branco, pedindo a paz e a fim da corrupção, que são demandas difusas, que eu não imagino que as pessoas que iniciaram, os movimentos que iniciaram as manifestações não estavam pedindo isso, estavam pedindo a redução do aumento da passagem, a revisão dos contratos com as empresas de ônibus, e agregaram aí demandas contra a privatização do Maracanã, no caso do Rio de Janeiro, contra os gastos públicos com a Copa do Mundo, enfim, e começaram a agregar novas causas em virtude da intensa repressão policial que se deu no início das manifestações, ou seja, começaram a reivindicar liberdade de manifestação, o fim da repressão policial aos movimentos sociais, começaram a reivindicar também a democratização dos meios de comunicação, principalmente por causa da movimento inicial dos jornais e principais emissoras de TV em criminalizar o movimento. É curioso que agora as principais emissoras venham tentando disputar esse movimento e querer definir as pautas do movimento, dizer que o movimento deve ser contra a corrupção, o que é um tema absolutamente difuso. Eu acho que se o movimento se ater a isso, vai acabar se dissolvendo rapidamente. A verdade também é que esse movimento surgiu de uma forma muito espontânea, e eu vi e manifestações até no Facebook de pessoas dizendo: olha, a gente vinha marchando em direção à Cinelândia, por exemplo, e aí as pessoas iam descendo dos prédios, era fim do expediente, e elas iam engrossando o caldo e a massa foi crescendo. Não houve uma liderança, não houve um sindicato, uma CUT, não houve uma cabeça pensante por trás desse movimento. E agora parece, isso talvez tenha assustado um pouco a mídia, que ficou com aquela história dos vândalos, porque era uma posição até mais cômoda dizer que são vândalos. Agora, a partir do momento em que a coisa ganha uma dimensão, em que as próprias emissoras de televisão começam a ser hostilizadas, as equipes nas ruas começam a ser vaiadas, manifestações acontecem na frente de emissoras de televisão como a Rede Globo, isso provoca uma mudança. E agora eu vi ontem um jornalista do Facebook dizendo que não vai demorar muito, a Globo vai apresentar um líder bonitinho, jovem, cara pintada, para ser apresentado como líder desse movimento. Vocês acreditam nessa hipótese? Bom, a gente pode dizer que esse perigo existe, mas isso é um movimento social que vai determinar isso que acontece, né? É possível perceber que em São Paulo o movimento está muito mais organizado, né? Existe um movimento Passe Livre que é muito interessante, que tem propostas para a cidade, inclusive, que vem pensando há muito tempo um movimento social para discutir a questão do transporte público. E essa é uma diferença no Rio de Janeiro. Assim, não é bom que a gente tenha, em certo sentido, é interessante a manifestação espontânea, popular em relação a isso, mas talvez esse vazio, né, na liderança do movimento seja um problema. Mas acho que a própria dinâmica do movimento é capaz de resolver isso se, né, as pessoas tiverem essa consciência de saber quem é que são os principais inimigos. Tem algumas coisas preocupantes que têm acontecido nas últimas manifestações e tem muito a ver com isso que a pesquisadora Carolina colocou aqui, né? Esse movimento de fato começou articulado por organizações de esquerda, inclusive partidos de esquerda, mas entidades que são notadamente conhecidas como esquerda, e uma das formas da mídia disputar a direção desse movimento é justamente ficar fazendo essa propaganda de quem tem que baixar as bandeiras vermelhas, que tem que baixar. Inclusive, em Niterói, ontem, houve relatos de violência por parte de grupos neonazistas, né, arrancando bandeiras de partidos de esquerda. Isso é uma violência à democracia. O movimento é plural. Certo? A esquerda sempre fez parte disso. Não se trata de partidarizar um movimento, mas os partidos têm o direito de participar, principalmente aqueles que vêm desde o início construindo esse movimento. Eu concordo também. E duas fragmentações foram empreendidas, né, pela grande mídia, que foi primeiro a fragmentação entre vândalos e pacíficos, entre partidários e apartidários. Até onde eu pude observar agora, nos momentos, na plenária do Fórum de Lutas contra o Aumento da Passagem, por exemplo, houve consenso sobre não se aceitar esse tipo de fragmentação, que as pessoas teriam diferentes formas de manifestar, a maioria pacífica, mas que as minorias que estariam praticando vandalismos, não deveriam ser expulsas do movimento, e que também a questão das bandeiras foi colocada em pauta. Me pareceu, entre quem está disposto a participar do planejamento do movimento, me pareceu que ninguém está tomando como consensual que as bandeiras devam ser abaixadas, porque é curioso que diversos partidos que estão desde o início do movimento, de repente, não possam mais erguer suas bandeiras. Quem não quiser, e eu acho muito interessante o caráter apartidário, transpartidário do movimento, mas há um movimento no sentido de evitar que as bandeiras de sindicatos e de partidos sejam queimadas, sejam proibidas, porque há de se tomar um pouco de cuidado. O apartidarismo foi também a bandeira do Mussolini, não sei se as pessoas se lembram. Célia, você o que tem observação para fazer sobre isso? Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da mídia, né, que eu acho que foi corretamente levantada. Você está me ouvindo bem? Estou, pode falar. Ah, pois não. Que foi corretamente levantada. A percepção inicial da mídia, né, sobre essas manifestações foi bastante negativa. Eu colocaria isso num quadro geral em que, diariamente, né, quando a gente abre o jornal, o Globo, o principal jornal de circulação do Rio de Janeiro, a gente tem a impressão de que o país perdeu o rumo, que não tem governo, que, enfim, está dando tudo errado, né? Que as conquistas, na verdade, são derrotas. Então, eu acho que tem uma questão, uma responsabilização importante aí por parte da mídia, na tentativa de criar uma situação, uma percepção de que as coisas no Brasil não estão indo nunca no caminho correto, que, de alguma forma, o governo, a política, os partidos estão diretamente envolvidos nisso, né? Eu acho que essas manifestações, né, recentes, elas já estão começando a mexer com isso, né? Primeiro, o próprio fato da mídia ter sido vítima, né, da violência policial, né? Acho que é o caso dos dois jornalistas que foram atingidos por balas de borracha foi um caso extremamente importante nesse sentido. Foi algo que realmente acabou obrigando uma retomada, um reposicionamento por parte da dos principais jornais em relação a como ver essa manifestação, e começou realmente a ter muito mais notícias sobre ela, né? E uma outra onda, uma outra consequência positiva que eu vejo disso, das manifestações sobre a ação da mídia, né, que deve ser principalmente de informação plural, é que agora, hoje, abre o jornal e vê que tem muito mais informação sobre coisas que interessam a gente, ao brasileiro, diretamente. Como, por exemplo, como é que é composta a tarifa do ônibus, né? Qual é a participação dos impostos? Qual é a participação dos lucros das empresas? Né? Será que está tendo transparência suficiente sobre isso? Claramente não está, né? A gente vê, por exemplo, que em São Paulo você tem informação muito mais transparente sobre a composição da tarifa. A gente sabe que São Paulo, o usuário que tem de transporte paga 70% da tarifa. No Rio a gente nem sabe isso, mas sim, 70% é muito, né? Mas, ou seja, você já começa uma discussão sobre a justeza dessa tarifa. Você coloca uma discussão sobre a possibilidade de aumentar o subsídio. E hoje você tem muito mais informação sobre isso. Se for aumentar o subsídio público, em que a gente vai mexer, né? Vai aumentar? Vai tirar da onde? Ou será que a gente vai aumentar impostos? Que impostos a gente vai criar, né? Será que são impostos? Quais são os impostos que a população está disposta a pagar, né? Já tem umas ideias que estão aparecendo no movimento, por exemplo, impostos sobre automóveis. A ideia de imposto que tem um conteúdo de justiça mais forte, né, do que simplesmente impor uma tarifa generalizada para a população que muito frequentemente não tem condições de arcar com essa tarifa, né? E quais são, por fim, as nossas prioridades? O que a gente deve gastar? Onde deve ir o investimento público? Então, são questões que estão começando a aparecer como resposta, né, que a mídia está sendo obrigada a dar a esse movimento. Não só a mídia, tá? Eu também gostaria de chamar a atenção para as respostas dos políticos, né? Hoje, por exemplo, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. O deputado, Eleomar Coelho, do PSOL, foi anunciado que esse deputado está tentando criar uma CPI para investigar os consórcios. Obviamente, isso é um resultado imediato, né? Uma resposta imediata a essas manifestações. E para ele conseguir essa CPI, a criação dessa CPI, ele precisa de 17 assinaturas de deputados. Até o momento ele só conseguiu 10. Né? Então é interessante a gente ver aí como é que o partido do governo, o PMDB, né, no Rio de Janeiro, vai se posicionar em relação a isso. Pois até a deputada Cida Berger, do PSDB, apoiou essa iniciativa. Então é o movimento social pressionando os políticos. Eu acho que é uma função extremamente importante que o movimento social tem, né? O político está de olho nos eleitores, né? Estava na hora do eleitor manifestar mesmo, né? Quer dizer, pressionar o político para levar adiante as reformas de promoção do bem-estar social que todos nós queremos. Você apontou coisas interessantes, Célia. A primeira coisa que eu acho é que, vou fazer só uma atualização da informação aqui, o vereador Eleomar Coelho, ele tenta criar essa CPI para investigar os contratos da prefeitura com as empresas de ônibus e tem até o apoio do Partido dos Trabalhadores, que é da base aliada do prefeito Eduardo Paes. Ontem, os dois vereadores petistas que estavam na Câmara não assinaram o pedido, segundo o Fernando Molica informa na coluna dele no jornal O Dia hoje, mas nós sabemos que os quatro vereadores do PSOL já assinaram, é óbvio, eles estão encabeçando esse movimento. E uma coisa que você fez, essa distinção das relações entre essas empresas de transporte em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, é que aqui no Rio de Janeiro sempre se fala de uma promiscuidade política muito grande entre esses empresários do setor e o poder constituído, seja no governo estadual, seja no município. Isso transforma ao longo do tempo, não é uma questão de agora, desse governo, mas transforma ao longo do tempo essa relação numa caixa preta, que é o que precisa ser aberto agora. Vocês não acham? Sim, evidentemente, algo que chama muita atenção é a acusação de que, na verdade, o aumento seria uma forma de retribuir financiamento de campanha da FETRANSPOR ao prefeito e ao governador. E, enfim, há uma exigência muito grande no sentido de impedir que a redução, a revogação do aumento seja feita com dinheiro público, ou seja, com isenção de impostos, com subsídio público, com retirada de investimento em outras áreas. A tentativa, a revogação do aumento da tarifa foi uma tentativa de esvaziar o movimento que está marcado para hoje, às 5 horas da tarde, no centro da cidade, no caso do Rio de Janeiro, da Candelária até a Prefeitura, mas eu não sei ainda, não faço ideia se vai haver uma adesão. Acredito que sim, porque, ao que me parece, acompanhando em redes sociais como esse movimento está se colocando, me parece que as pessoas continuam dispostas de ir à rua protestar contra o subsídio público à revogação do aumento e pela CPI dos ônibus, pela investigação, a revisão dos contratos com as empresas de ônibus, no intuito de investir na melhoria do transporte público. Eu acho que se esse movimento não desembocar em uma reforma política, em uma reforma do processo eleitoral, é bem possível que ele acabe não dando em nada, porque não tem como questionar os contratos com as empresas de ônibus sem que isso traga junto um questionamento sobre o financiamento privado de campanha. Perfeito, essas palavras da Carolina, e eu complemento, né? Ou seja, o que está em jogo aqui, e é preciso ter consciência disso, é que o processo da cidadania política foi usurpada, né? O processo político foi usurpado. Hoje, quem financia as campanhas eleitorais dos candidatos majoritários controla o poder público. Né? Ou seja, por isso que essa questão do financiamento público de campanha é uma questão estratégica, né? Porque devolve, né, a cidadania a possibilidade de controlar o poder público. Que é isso que é o ponto fundamental. Só tem sentido existir, né, ou seja, uma organização democrática representativa se a gente tiver algum tipo de controle. E o setor privado hoje controla. A gente pode pensar na Fetransport, a gente pode pensar também o poder que o setor rentista tem sobre o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro que paga quase metade do que arrecada, do seu orçamento, em juros de rolagem da dívida. O setor das grandes empreiteiras, que também financia campanhas e depois quer ter todos os contratos. Né? Ou seja, é necessário para democratizar a democracia, se é isso que é o sentido maior dessas manifestações, é ir a fundo, né, nisso aí. É, né? A reforma política que tem sendo adiada e que nunca é implementada porque os políticos não querem realmente. A verdade também, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, da Célia, principalmente, que está lá do outro lado do telefone, é que a ocupação da rampa do Congresso Nacional à noite, anteontem, a ocupação da escadaria da Assembleia Legislativa aqui, o ataque à prefeitura, ao prédio da prefeitura em São Paulo, isso tudo mostra que o extravasamento dessa insatisfação, ou seja, o povo sabe exatamente, as pessoas sabem exatamente aonde está a origem dessa situação. Quer dizer, é no executivo, seja o executivo municipal, seja o executivo estadual, seja o executivo federal. E também no legislativo, que está conivente com essa situação. E a gente está vendo o vereador Eliomar Coelho tentando implantar uma CPI contra a maré, contra tudo e contra todos, a não ser o pessoal do PSOL e alguns do PT. De qualquer maneira, essa politização do movimento, politização no sentido mais restrito, que é a questão de você ir aos prédios públicos do Legislativo e do Executivo, mostra que há uma necessidade de presença política, ao contrário do que dizem algumas das lideranças que são difusas, que não querem política, querem queimar bandeira, tirar a bandeira do PT, tirar a bandeira do MST, tirar a bandeira daqui e dali. Então, há necessidade de que os políticos apareçam, venham à frente do palco para defender suas posições, para mostrar que não é assim, senão a gente vai cair na baderna, né? Me parece, ao ver as pessoas tentando depredar a Alerj, invadindo o telhado do Congresso Nacional, atacando grandes símbolos da democracia, que são as instituições do Legislativo, né? Me parece que há uma crise de representatividade, de representação. As pessoas não estão se sentindo representadas pelos políticos eleitos, né, por voto. Então, acho que muita gente começou a contestar em rede social a democracia representativa. Isso, há um grande risco contido nisso, e eu acho importante, então, que os parlamentares eleitos voltem para a população e passem a ouvir o que os manifestantes estão dizendo, para tentar dar uma estabilizada nesse problema da representatividade política, que tentem se alinhar com o que a população está pedindo, para tentar dissolver antes que a democracia seja ruída abaixo. Acho que uma reforma política é algo inevitável, um desdobramento inevitável dessas manifestações. Mas veremos agora. A questão da pressão pela CPI dos ônibus está sendo bem interessante de assistir, inclusive via Facebook. As pessoas estão enviando mensagens para os vereadores que ainda não assinaram a CPI dos ônibus, pedindo que eles assinem. Muitos vereadores bloquearam as suas páginas para não receber atualização de status em suas páginas, principalmente dos partidos que estão na base aliada. Enfim, veremos se os vereadores estão abertos a ouvir o pedido da população ou não. Vamos saber se a CPI dos ônibus vai ser atendida ou não. É interessante, porque a pressão é legítima, a pressão da cidadania sobre os políticos, e essa pressão, quando se dá por telefone ou por e-mail, ela é uma pressão particular, ela é uma pressão pessoa a pessoa. Mas quando você põe via rede social, todo mundo está sabendo que ele está sendo pressionado. Se ele não tomar uma posição, é porque ele está sendo omisso. Então isso leva a bloquear os novos status das suas páginas. Mas eu gostaria que a Célia, como cientista política, entrasse nessa discussão, aprofundando essa questão da representatividade, que está em xeque, PEC, até da democracia direta, que está tão em moda também se falar nisso hoje, até pelo exemplo venezuelano. Como é que você vê essa história? Olha, eu concordo, né, com um diagnóstico generalizado de que você realmente hoje está vivendo, não só no Brasil, mas em vários países no mundo, né, uma crise da representação. Né? A democracia representativa ela tem vários problemas, né? O problema mais grave, o problema que a gente chama do déficit democrático, né? Que é, enfim, a separação gradual, né, do representante em relação ao seu representado, e que é algo que acaba reforçando uma certa apatia política por parte do representado. Né? Na medida que o representado não se vê representado pelo seu representante, seu deputado, seu senador, né, as causas que ele concorda, o programa pelo qual ele votou, ele vê que esse programa não está sendo efetivamente levado adiante, ele vai desenvolvendo um certo desalento, uma certa descrença em relação à política, e que acaba fazendo em muitos países com que as pessoas simplesmente não vão nem votar, né? Mas no Brasil o voto é obrigatório, então esse tipo de mensagem, de resposta, né, de reação a essa crise de representação, a gente não tem tão forte por causa da obrigatoriedade do voto. Mas manifestações como essa deixam isso muito claro, né, quer dizer, a sensação de descolamento que os cidadãos têm em relação aos seus representantes. E no caso brasileiro você tem uma peculiaridade, né, que tem a ver um pouco com o nosso sistema político, o presidencialismo de coalizão, né? Como partido que chegou ao governo, né, que está no executivo, não é um partido majoritário, né, no legislativo, ele tem que fazer uma composição com uma base, né, essa base de apoio. Essa base, como a gente sabe, é extremamente fragmentada, heterogênea, né, não tem uma identidade ideológica clara, né. E aí começa o balcão de negociações, né? A política virou um grande balcão de negociações para que alguns pontos da agenda que o partido majoritário considera importante levar adiante sejam efetivamente levados adiante. Né? E assim o eleitor vai se vendo frustrado, porque ele tinha uma série de expectativas que acabam não sendo satisfeitas nesse processo. Né? É como se você tivesse uma conversa fechada entre o grupo de pessoas, né, decidindo sobre a vida de um outro grupo de pessoas que não está participando da conversa, e esse grupo resolveu invadir, né, a sala onde essa conversa está sendo feita. Né? Então é um ator que estava excluído da conversação política, que é, enfim, cidadão de modo geral, né? A gente nem sabe muito bem qual é a composição socioeconômica dessas manifestações, parece que tem gente tudo quanto é tipo, né? Tem pessoas de classe média, tem pessoas, enfim, mais pobres, você tem estudantes, você tem desocupados, você tem trabalhadores, tem um pouco de tudo, né? E cada vez mais, quer dizer, na medida em que vai engrossando a coisa, essa diversificação vai ficando cada vez maior. Mas a sensação que a gente tem é que esse ator está querendo participar da conversa relevante, da conversa pública, quer discutir as coisas que são de interesse público. Que coisas que eu vejo assim como mais interessantes? Primeiro, uma exigência de transparência na política, né? Mais informação e mais transparência. Segundo, obviamente, uma exigência de participação. As pessoas querem se fazer ouvir. Né? Essa não é uma manifestação contra tudo e todos, né? É uma manifestação em que várias coisas estão sendo exigidas, né? Entre elas, a redução do preço da tarifa do ônibus. Né? E, de modo geral, eu diria, pelos cartazes que a gente vê e tal, reivindicações por saúde, educação, lazer, cultura, né? Quer dizer, os serviços públicos, os serviços sociais que constituem o bem-estar social. Né? Então, tem um aspecto muito de um ator que quer participar da conversa com uma agenda positiva, de fato positiva. Eu queria só voltar um pouquinho à coisa dos ônibus, que eu acho que ficou um pouco perdida, a questão também de olhar o lado das empresas. É lógico que tem a questão do financiamento da campanha, sem dúvida, isso é importantíssimo, e a reforma política eu acho que é fundamental nessa direção. Mas também eu acho que a gente precisa ter mais informação sobre os ganhos, os lucros dessas empresas, né? E nesse sentido a Caixa Preta também precisa revelar para a gente qual é o componente dos lucros. Como é que está a eficiência desse sistema, né? A gente sabe que a eficiência do ponto de vista do usuário é péssima. Eu tenho uma pesquisa aqui que mostra que mais de 30% da população que tem acesso ao transporte coletivo considera o transporte coletivo péssimo, né? Sendo que mais de 20% da população brasileira não tem nem acesso ao transporte coletivo. Então, você tem de um lado empresas ganhando lucros fantásticos, que eles nem revelam para a gente, por isso a gente imagina que devem ser lucros grandes, tá certo? E, por outro lado, um serviço com uma qualidade muito baixa, né? Então, vamos ver como é que tá a produtividade dessas empresas, a eficiência dessas empresas, a qualidade desse serviço que está sendo provido. Né? A gente sabe que as pessoas nos centros urbanos podem levar até 2 horas para se deslocar entre a sua casa e seu trabalho. Né? Isso é qualidade de vida, isso é bem-estar social, né? É. Então, acho que o lado, digamos, substantivo também das manifestações, a gente deve sublinhar, tá? Quer dizer, eu acho que tem o lado da participação democrática, que é fundamental, mas também tem o lado da, do desejo de obter efetivamente bem-estar, né? Bem-estar social. Né? É. Participar e também ter bem-estar. É. Na verdade, Célia, o país vem passando por modificações, a sociedade brasileira passa por uma evolução grande. Nós vemos uma ascensão social das classes D e E para a classe C, ou a criação de um novo mercado de consumo que é avidamente disputado pelo comércio, esse grande comércio de magazines e lojas de rede, essas coisas de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos. E nós vemos essa mesma massa que está entrando nesse mercado completamente afastada da noção de cidadania. Essa massa que utiliza ônibus, essa massa parece que está percebendo, percebe agora que há uma maneira de você melhorar isso, que não é possível continuar, já que está melhorando, a presidência da República acaba de divulgar Minha Casa Melhor, né? Casa Melhor, para financiar a compra de geladeira, de fogão, essas coisas, para as pessoas que estão no Minha Casa Minha Vida, que por sua vez estão comprando a sua casa própria pela primeira vez também. Então tudo isso entra num caldo de cultura que está mudando, e parece que as relações políticas entre empresas de ônibus, que são concessionárias de serviço público, e o poder que concede esse serviço público, essa concessão, também vai ter que mudar nesse negócio aí, nesse cenário. Como é que vocês veem isso? É a questão, né, que é definitiva em qualquer movimento social desse vulto, se o movimento vai se voltar para a grande política, para grandes questões nacionais, para o direito à cidade, porque é isso que está colocado agora, ou seja, a cidade está sendo usurpada pelo setor privado. Vamos ver o que aconteceu com o Maracanã. É isso no caso do Rio de Janeiro, né? Mas isso é nacional. Mas em São Paulo essa discussão não é tão importante nesse ponto. É, também. Mas é uma coisa do Rio, é verdade. Mas tem, isso é uma questão nacional. É uma transferência absurda de recursos públicos, né, para em Brasília, os caras discutem muito, um negócio da reforma do Mané Garrincha, o estádio custou mais caro. Pois é, quem está ganhando dinheiro com isso? Então faz uma reforma, transfere dinheiro público para o setor privado e depois presenteia o setor privado ainda por cima, dando, privatizando esses bens públicos, equipamentos públicos. Tudo, né? Ou seja, a gente tem essas coisas lamentáveis, né, como por exemplo a declaração do Ronaldo, fenômeno da ignorância, né, dizendo que não se faz Copa com hospital. Né? Ou seja, é isso, né? Ou seja, a questão é se a gente vai transformar esse movimento para discutir a grande política, as grandes questões nacionais, o direito à cidade mesmo. Agora, é interessante também, voltando ao cenário político mais restrito, nós vimos o ex-presidente Fernando Henrique prudentemente disse: olha, quem tentar tirar proveito político dessa situação vai se dar mal. Do outro lado, nós vemos a situação, a presidenta Dilma Rousseff, através da ministra da Comunicação, Helena Chagas, dizendo que qualquer manifestação pacífica é legítima. Então, de uma certa forma, o governo reconhece a legitimidade dessas manifestações quando não depredam e não invadem. E os próprios manifestantes reconhecem nos depredadores e vândalos infiltração de outras, né, de outros movimentos, como agora você apontou em Niterói, os neonazistas querendo acabar com as bandeiras, tirando as bandeiras. Sim. Esse é um ponto muito delicado dessas manifestações. Porque desde o início o dano ao patrimônio vem acompanhando as manifestações, seja por pichações ou por, danos simbólicos, agências bancárias depredadas ou alguns símbolos do poder, como prefeitura, assembleia legislativa, enfim. É complicado dizer que há um racha, de que a maioria é pacífica, existir uma minoria infiltrada, essa minoria não infiltrada. Existem pessoas mais radicais no seu modo de protestar e é uma consequência inevitável quando um movimento que traz 100 mil pessoas às ruas, que vai ter uma parcela significativa, não é precisamente uma minoria. Eu não sei se vocês tiveram acesso a imagens feitas pelas pessoas que estavam na Alerj no momento, mas não era bem uma minoria, haviam milhares de pessoas ali em apoio à depredação da Alerj. Mesmo aquelas que estavam gritando não, sem vandalismo, sem violência, não fugiram, não foram embora, continuaram de alguma forma em apoio. Por mais que não tivessem... Não impediram também, né? Não impediram. Então, há um impasse aí dentro do movimento, mas eu acho que não há um racha. E é complicado o posicionamento, né, dos políticos. Foi curioso porque Sérgio Cabral, Eduardo Paes, Dilma, todos eles fizeram... falaram publicamente como se o problema não fosse nem com eles, quando, na verdade, eles é que... estavam sendo contestados pelo movimento. São os protagonistas dessa questão. É curioso, né, que agora, depois que viram uma adesão enorme ao movimento, todo mundo mudou o tom da conversa e começou a parar de chamar o movimento de um bando de vândalos, parou de criminalizar o movimento. Mas como que a polícia militar vai se posicionar diante das manifestações? Principalmente isso, essa de hoje também, né? A de que hoje, é a mega principalmente, uma mega São manifestação. Paulo e Rio, isso é uma questão crucial. Como é que você vê isso, hein, Célia? Bom, eu acho que a manifestação hoje deve ter muita gente, tá? E eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação à ideia do movimento. Eu não vejo a coisa tão unificada assim, tá? Eu acho que todos nós temos uma tendência a nos apropriarmos, né, de um fenômeno novo a partir do nosso posto de observação, né? Dos nossos interesses, das nossas ideias. Isso é absolutamente natural, tá? Eu, por exemplo, tendo sempre a olhar muito mais as questões relativas ao bem-estar social e cidadania como parte do pacote do bem-estar social, enquanto, por exemplo, outros colegas na área de ciência política estão mais olhando para questões discussões eleitorais, por exemplo, né? Como é que essa situação foi criada pelo fato de ter uma oposição fraca no país. Então, acho que, naturalmente, cada um vai se apropriar um pouco disso, dizendo interpretativamente, tá? Do que está se passando a partir do seu posto de observação. Eu não vejo um movimento tão unificado. Acho que a gente precisa criar umas categorias novas para entender o que está acontecendo, né? Eu sou professora na UF, como os colegas devem ser professores também, e tem, assim, uma quantidade grande de estudantes que nunca se interessaram por política antes, pelo contrário, tinha uma aversão muito grande à política, porque identificavam política com políticos, alguns políticos que conheciam e algumas coisas saíram no jornal. Vários dos meus alunos foram, né, à manifestação, nunca antes na vida tinham ido, não tinham pais que tinham participado em manifestações políticas. Então, assim, foram espontaneamente atraídos por isso, né? Enfim, por questões que os tocavam pessoalmente, saúde, não pessoalmente em relação aos seus interesses, mas questões que eles consideravam de interesse público, mas que os tocavam, né, de alguma forma. E aí foram, né? Então eu acho que, assim, há uma confluência de coisas muito diferentes aí, é difícil dizer, existe um movimento unificado caindo nessa ou naquela direção, não sei que direção, né? Isso pode esvaziar um pouco, porque na medida em que algumas coisas vão sendo concedidas, você vai perdendo um pouco de força, né? E, naturalmente, vão ficar os segmentos mais organizados, o que é natural que aconteça mesmo, né? O que me interessa mais é em que medida que esse movimento pode botar gás nos centros de decisão, onde as coisas estão sendo decididas, para fazer duas coisas acontecerem. Primeiro, aumentar o grau de participação das pessoas nas tomadas de decisão, né? Eu acho que a gente tem uma Constituição belíssima, né, que propugna a participação popular na discussão das políticas públicas. A gente tem até uma institucionalidade para fazer isso, né? São os conselhos para discussão de políticas públicas, mas tudo isso está muito ruim, está muito esvaziado, está muito tomado pela política oficial, né? Pode ser que esse novo vento aí de participação conflua para essas instituições que já existem ou proponha novas coisas, que sejam criadas novas maneiras de participação mais direta do cidadão nos assuntos que dizem respeito ao interesse público, né? Bom, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que a questão, né, uma homogeneidade do movimento social dessa magnitude, mas é evitar que a gente naturalize... Só um minutinho, que eu esqueci de me referir à questão daqueles que reagem de forma violenta. Eu também não tenho muita clareza quem são esses grupos, tá? Eu queria colocar esses colegas para um pouco ouvir a opinião de vocês, que são especialistas em movimentos sociais. Hoje, por exemplo, saiu no jornal que um rapaz de São Paulo foi preso e era um lutador de tai chi, estava coisa pior, jiu-jitsu, mais violenta, né? E ele se arrependeu profundamente, foi preso, chorou e tal. Quer dizer, não era alguém ligado a nenhuma coisa, não era um anarco-punk ou um traficante, como andam dizendo também, que traficantes estão envolvidos, marginais, criminosos, nazistas. Quer dizer, não fica muito claro também como se organiza essa parte, digamos, mais anômica do movimento, né? Mais violenta. Também há poucos dias saiu no jornal um manifestante reagiu a uma manifestante que dizia: não joga pedra, não taca fogo. Ele dizia: meu bem, não se faz revolução sem violência. Quer dizer, isso aí já é um discurso diferente do discurso do cara do jiu-jitsu, que também é diferente do discurso do neonazista, né? Uhum. Então eu não vejo, do meu posto de observação, eu não consigo ver uma organicidade nessas reações mais violentas, que eu estou considerando também, a partir do meu posto de observação, minoritárias. Elas não representam de modo algum a grande força política, né, que eu vejo aí na manifestação mais ampla. Mas eu gostaria de ouvir os especialistas em movimentos sociais. Não, pois é, uma movimentação dessa magnitude, né, que obviamente tem um grau muito grande de heterogeneidade, é importante que a gente também não compre algumas mistificações, né? Existem grupos mais radicais, como sempre tem, como é inevitável que tenha. Mas é importante colocar que, em alguns casos, mesmo aqueles que gritam contra uma depredação de um prédio público, um alerge, por exemplo, não estão, por exemplo, dispostos a fazer algo que tem sido incentivado por parte da mídia, que é ficar dedurando, né, o colega que tem uma opinião um pouco mais radical sobre como o agir político, né? E essa eu quero chamar a atenção, essas divisões metafísicas, né, em algum sentido, entre violentos e não violentos, pessoas com partidos e pessoas sem partidos, esse é o jogo, né, de setores da mídia que querem ganhar o movimento para sua agenda, né? Porque ninguém foi para a rua por causa de PEC 37. Né? E agora os caras estão falando, ninguém foi para a rua por causa de corrupção, né? E agora, né, os caras estão transformando, inclusive, nos noticiários, é ridículo, né? A semana passada estavam condenando e agora é isso aí, a população indo na rua contra a corrupção. Ninguém está indo por causa disso, né? E os caras estão querendo ganhar. Então essas divisões e essas formas é uma forma de enfraquecer os grupos organizados que estão desde o início, né? Tentar deslegitimá-los e colocar no lugar a agenda que eles querem colocar. Então é necessário pontuar isso, e importante inclusive entender esses fenômenos, né? Ou seja, são prédios públicos que representam o poder público, estão sendo depredados. Não estou aqui defendendo isso, obviamente. Bancos, né? Qual é a relação que os bancos têm com o cidadão? Né? Ou seja, ter raiva, também não estou defendendo, mas estou dizendo assim, a gente tem que entender, inclusive, do ponto de vista de analistas sociais. É, né? Não agir na hora de fazer uma análise como essa, não estou dizendo, não é o caso de ninguém aqui que está participando desse programa, mas em alguns casos a gente vê alguns analistas que parecem a Regina Duarte 2002. Já a Carolina fala um pouquinho, séria. Fala, Carolina. Bem, eu acho realmente curioso, né, quando se vê esse tipo de manifestação. Tem percebido o movimento no sentido de criticar as atuações de vandalismo, não somente pela questão do dano ao patrimônio, mas por uma preocupação com a segurança dos manifestantes, uma preocupação em que esse tipo de atitude acarretaria uma reação violenta da polícia militar, e os outros manifestantes, que estariam manifestando pacificamente, teriam sua segurança comprometida pela atuação de poucos. Pela violência da polícia. Exatamente. Aí isso traz uma questão muito importante, que é pensar como que a polícia deve se posicionar numa situação dessas. Eu não tenho percebido, eu tenho achado que a Guarda Municipal está completamente omissa. Eu não tenho visto a Guarda Municipal atuando nessa questão das manifestações, que eu acho que é a instituição que deve tomar a frente no sentido de garantir a segurança dos manifestantes e garantir o patrimônio, né, a segurança do patrimônio, que é essa função constitucional da Guarda Municipal. E foi, por exemplo, no caso da Lerge, eu lamento muito pelos policiais feridos, acho que foi um erro de estratégia enorme colocar aqueles policiais ali, uma quantidade muito reduzida de policiais, para fazer a proteção à Lerge, sendo que na quinta-feira anterior havia tido um ato nas escadarias da LERJ, haviam pichado as paredes da LERJ, e já havia uma programação de fazer isso novamente. Havia uma previsão, seja, né? Havia uma previsão, estava nas redes sociais, que iriam à LERJ novamente. Então, acho que houve um erro de cálculo com relação à segurança dos policiais, de colocar um número reduzido para fazer a proteção da LERJ. Deveriam fazer uma escolha, ou desiste de proteger a LERJ ou coloca a tropa de choque. Que eles fazem isso com tanta facilidade? Cercam com aquelas grades removíveis? Isso aí não é... Essas grades removíveis parecia que eles queriam que os manifestantes jogassem as grades nos policiais. Foi quase um pedido. Pois é, mas você bota aquilo no bolso dos policiais, você segura de uma certa forma. Não. Você não pode ter 5 policiais para cuidar de tudo ali. Eram 80, mas era uma manifestação com 100 mil manifestantes, e para a LERJ já havia o quê? Talvez 10 mil manifestantes. Agora, uma em coisa... frente. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque uma coisa me chamou a atenção naquele episódio lá de Brasília, do Congresso Nacional, é que a televisão falou que havia 3 pessoas presas na delegacia dentro do Senado. Eu morei em Brasília há mais de 30 anos, nunca tinha ouvido falar nem tomado conhecimento da existência de uma delegacia dentro do Senado. Já achava estranho a existência de polícia legislativa. Quer dizer, você tem uma polícia legislativa que é uma polícia à parte, né? Você tem a polícia, a guarda municipal, que não se sabe direito para que serve, a polícia militar, a polícia civil e a polícia legislativa, a polícia do Poder Judiciário. Quantas polícias nós temos nesse Estado Democrático, hein, Célia? Poxa, incontáveis, né? Na verdade, o nosso Estado Democrático tem uma tradição muito autoritária, né? Quer dizer, nós temos, a nossa história política é profundamente autoritária, né? E a gente vai acumulando os resíduos das várias ditaduras e democracias limitadas que a gente teve nas nossas instituições policiais, que são extremamente violentas, né? É verdade. Me chamou a atenção, por exemplo, do depoimento de um policial militar, que eu li naquele jornalzinho que tem nas barcas, jornal eletrônico, dizendo que ele gostaria de ter sentado no chão junto com os manifestantes, né? Mas ele estava impedido pelo seu comandante de fazer qualquer coisa do gênero. Uma instituição extremamente hierarquizada, né, que tem uma cultura corporativa muito, muito violenta. Eu gostaria de trazer essa questão da violência, que eu acho que a gente precisa entender melhor isso, né? Eu acho que, de alguma forma, as duas coisas estão conectadas, né? A reação violenta de um pequeno grupo de manifestantes, insisto que do meu ponto de vista é um pequeno grupo, não é representativo do que foi aquela manifestação de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. E a violência, né, a cultura da violência que a gente vem cultivando nesse país há muito tempo, né, há décadas, né? Será que as duas coisas não estão de alguma forma conectadas? Quer dizer, eu me lembro, assim, quando eu botei meu filho na creche, né, tinha as crianças que mordiam e as crianças que falavam, né? E todo o esforço, assim, educativo da professora era ensinar a criança que mordia a transformar a mordida numa fala, tipo, não gostei, não quero, né? Fazer a criança se manifestar com palavras, né? A linguagem da porrada, é essa que a gente aprende desde cedo, né? Falta um pouco isso na nossa cultura pública. Então, é verdade. Eu acho que, bom, é muito pior quando você está do lado do Estado, né? Porque o Estado é muito mais poderoso, pode esmagar, fazer muito mais mal. Mas, de alguma forma, nós internalizamos um pouco essa cultura pública da violência quando a gente não consegue falar. Em vez de falar, a gente toca fogo ou joga pedra, né? É verdade. Qual é o sentido de você pichar a estátua do Tiradentes? Eu acho que a gente precisa entender isso. Concordo totalmente com o Demian, né? Nós precisamos entender isso. Antes do Demian falar... Tudo bem, está totalmente errado, eu concordo também. Essa ideia de criminalizar o movimento, de um bando de vândalos. Eu acho um absurdo isso, um discurso reacionário, ruim, que não deixa a gente enxergar nada. Mas nós temos que entender também, não nos furtarmos a ver, a entender e eventualmente criticar. Eu critico, porque eu acho que a conversa política ela é fala, né? A política é fala, é ação, ação através da linguagem, né? A gente aprendeu isso com os gregos, né? Mais do que você esganar alguém ou jogar pedra, né? A gente precisa entender como esses comportamentos vão sendo cultivados, né? No seio dos nossos jovens, ou enfim, da nossa população, que insatisfeita por razões absolutamente todas elas justificáveis, não consegue encontrar outras formas de pressão, né? Legal, Célia. Acho que a gente precisa entender melhor. Legal, muito obrigado pela sua participação no debate. Nós estamos chegando ao final já do debate. Muito obrigado. Você ouviu a professora titular do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, diretora do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento da Universidade, Célia Lessa Kertenetsky. Eu gostaria de passar a palavra final para vocês aí, para a intervenção final. E como o Demian foi citado pela Célia nessa sua intervenção, eu gostaria que você falasse um pouco. Não, eu queria as palavras finais e dizer que da minha satisfação de estar participando mais uma vez desse programa, né? Um tema tão importante. E queria fazer um último comentário, né? Que eu acho que é um tema que tem a ver com essa questão da violência policial. Talvez uma grande conquista que se consiga de um movimento como esse seja que a gente tenha finalmente uma legislação que impeça o uso dessas armas, como por exemplo bala de borracha. Isso é uma arma criminosa, é um absurdo que existe uma arma como essa. Ou seja, tem-se proliferado tecnologias da repressão que são absolutamente absurdas, né? E que têm que ser proibidas. Não pode existir uma arma como essa, né? O que aconteceu domingo, as pessoas estavam se manifestando no Maracanã, bomba de gás lacrimogêneo caindo de helicóptero, né? Esse é o nível da repressão do Estado em relação aos movimentos sociais. É preciso um limite a isso. Isso não é compatível com a democracia, né? Ou seja, tem que ter um limite a esse tipo de coisa, e talvez uma conquista que a gente consiga a mais nesse ciclo de mobilizações seja impedir, né, legalmente, que esse tipo de tecnologia da repressão continue a ser praticado. E queria deixar aqui um abraço aos ouvintes e o convite a todos participarem hoje nessa marcha. Que horas e aonde? 17 horas na Candelária. Aí. Essas, assim, eu queria achar esse papo de carioca, né? Passa lá em casa, mas não diz a hora, não combina o dia. Carolina, agora é bom. Você ouviu aí, foi o Demian Mello, professor substituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora a Carolina vai fazer a sua intervenção final. Eu gostaria de ressaltar que, além das balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo, tivemos na última manifestação ali e naquele protesto em frente à Alerge o uso de fuzil e pistola, arma de fogo de verdade. Enfim, três pessoas feridas, uma delas perfurada no pulmão, pessoas que foram hospitalizadas. É muito grave, isso denota um despreparo imenso da Polícia Militar para lidar com manifestações. É muito importante, sim, o acompanhamento da Polícia Militar. No caso, o ideal seria que a polícia não fosse militar. Existe uma tendência enorme, mundial, clamando pela desmilitarização da polícia. Até porque é muito difícil uma polícia em que os próprios policiais não podem se manifestar contra a opressão interna à instituição, não podem colocar o seu ponto de vista. Bem, mas no caso, a Polícia Militar precisa, se é o que existe, ela precisa refinar as suas técnicas para manter a segurança dos manifestantes. É bem razoável, compreensível que eles tomem medidas no sentido de preservar o patrimônio público. É compreensível que eles tomem algumas medidas, por vezes, relativamente violentas, no sentido de tentar uma dispersão em determinadas situações, mas isso precisa ser feito com cautela, de maneira que não apareçam pessoas, ninguém perca a visão por causa de um tiro de bala de borracha, ninguém seja intoxicado e não se jogue bomba de gás lacrimogêneo do alto de um helicóptero. E 5 horas lá na Candelária, não é isso? 5 horas na Candelária. E cadê o velho e bom jato d'água, né, rapaz, para dispersar a multidão, né? Acabou, eles não usam mais, não. Agora é pimenta, é não sei o quê. Inclusive apreendem vinagre que está com você para se proteger da pimenta. É uma doideira. Bom, o tema livre vai ficando por aqui. Nós tratamos mais uma vez hoje desse caos urbano no transportes e das manifestações. E você vê que nós estamos nesse assunto, não poderia ser outro assunto, já que o tema é livre. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo.